confirme. Zero five, Oceanete 050. O 2171, número 2 no setor aguarde. Estou no setor aguarde, 2065, do táxi com 168, 410, Galeão. O 2065 autorizar táxi até o ponto espera via Pátio 1 no Índia, no ponto espera Torre, 118 decimal 6, exige altímetro na 0 no 6. E 16, Pátio 1 no Índia, ponto espera 186, 2065. O 2171 na livre sonar chame táxi, na posição 1 na 0. Na livre sonar chame táxi, 2171. Nas quadras, acione a identificação, deixe mantenha nível 080, está autorizado o material de juiz. Desvios nesta proa, altímetro na terminal 0 no 6. Azul 2780, acione a identificação, desce, mantenha nível 090, quando no ideal de descida, altímetro na terminal 1096, autorizado manter a projetada. 090. Até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, Torre 118, decimal 6, a gente já se meteu no 0 no 6. Altímetro no 0 no 6, Pátio Índia, na 286, igual 2171. 2065, Ponte Espera, Dona Vera. Voo 2065, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 350 graus, 03 nós. Alinha e decola, 2065. Não entende, com o 2065. 780, tráfego 1 hora, 1 ou 2 milhas, mesmo rumo, Boeing 737-800, cruzando 170 em descida para o 080. 2171, não autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali manter no zero, 2171. 065, decolada 11, chame controle Salvador em 119, 18, bom voo. 198, bom dia. Seu controle voo no 2065, passando 1200 pés. O 2065, contato radar, sua via saída São Bruno, nível 360. Via São Bruno, 360, 2065. A 094 vai manter a proa por mais quantas milhas? 10 milhas para a dona. O 2171, autorizado a decolar, pista no zero, vento 350 graus, 03. Está livre de colégio, 90, voo 2171. Voo 2065, mantendo a proa 90 por 10 milhas. Gente, voo 2065, autoridade juiz, reporte, retornando à produção, voo. Estamos retornando, 2065. Turno 094, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 094. Ajuda 780, está livrando 70 para o 090. Gente, é autorizado nível 080, azul 2780, altímetro no 0 no meio. 080, 2780. 4 para o localizador, curva direita, na proa 075, desce, mantenha 3 no país de forma estabilizada. 071, decolado 14, chama o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, 2 Controle, voo 2 anos, passa 1500, subida salvo. Voo 2171, no contato radar na decolagem, via saída São Vuno, sube e mantém nível de voo 360. Via saída São Vuno, sobe 360, voo 2171, pode voar direto, lembra? Mantenha o perfil, voo 2171. 2171. O 2065 confirmará manter a PRO 190 por quantas milhas? Ah, já vai a PRO agora, PRO Andonesa no momento. Sim, chegou o 2065. Para Porto Seguro. Confirme. Bom dia, Azul 2770, 140 para Porto Seguro, centro da UIS. Gente, Azul 2770, será coordenado no 40, agora de volta. O 4207, voe Bonf para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, ajuste no 016. 080, número 3 na aproximação, mantém ainda a proa de Bonf, Azul 4207. Azul 2780, autorizado desça para 4000 pés, ajuste no 016. 4.000, ajustado 16, 27, 28. Dizendo 4.000, bom 0, 9, 4. 1.094, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, pistão no 0, está estabilizado. Vai, pode estabilizar, desce para 2.000, bom 2.1, 0, 4. Aparra o meu Mike Eco Zulu, prossiga. Questão de tipo desvio, 10 graus à direita, enviado informações. Livre desvio, aparra o meu Mike Eco Zulu, após desvio, voe Conde. Que após desvio, voa Conde, Mike Eco Zulu. Voo 2065, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251, 1238, bom dia, 2065. Bom dia, vovô. Agora eu vou. Uno 184. Prossiga. Autorização Recife, nível 370. Número 2 é White Costa. Final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, responsabilizado. 2000, está autorizado o procedimento, para reportar estabilizado o 2-7-0. Pronto, 4-2-7-7-0. Autorizado Porto Seguro, nível 1-4-0, via Whisky 33. Decola a pista 1-0 após a decolagem curva à direita. Perfil de saída, Coral no Bravo. Aciona 0220, controle 119, decimal 8. Autorizado 140, pode seguro, decola para a direita para esse coral no Bravo. 0220, transponto, controle 198. 23, decimal 8. Recipando 238, gol 2107. Gol 184, cópia. Uno 184, Gol 184, autorizado Recife, nível 370, via peso 197. Decola a cabeceira 1-0 após a decolagem em curva à esquerda. Perfil de saída Pucajamo, Pajamo Aru. Aciona 5104, controle 119, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370, peso 197. Decola da 1-0, curva à esquerda, Pucajamo, Aracaju, transponda 5104, controle 19-8. É o gol no 184. Correto, time pronto. Papai, vamos passar Alfa Kilo, agora de copo. Estou aqui, tocou 1094. 1-0-9-4, autorizado ponto, pista 1-0, vento 050 graus, 029. Autorizado ponto, 1094. Sol aos 24, libere a direita. Chame Sol em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. Para o complete novo procedimento, chame em Salvador, frequência 1, 1, 1, 8, decimal 6. 18, 6, aliás. Azul 4207, desça para 4 mil pés, sem restrições, ajuste no 0 no 6. 4 mil sem restrições, no 0 no 6, 4207. Autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Sobre o campo, confirme correção, para informação, a aeronave que decolou à frente informou 500 pés a distância. Gente, obrigado. Vai informar a distância. Papa Alfa, Kilo, é o solo. Confirme o pátio e a pista de decolagem. Ok, autorizado Aracaju, nível 2, 1 a 0. Decolagem cabeceira no 7, após a decolagem curva esquerda. Perfeito de saída Pucajama, Pajama, DCT Aracaju. Antena 5-1-1-3, controle 1-9, decima 8. Papa Alfa, Kilo, correto cotejamento. Por gentileza, confirme que houve autonomia alternativa. Pátio 5, não é isso? É o pátio 5 que está no local de estacionamento? Ok, da presente acionamento táxi de decolagem 1-8 decimal 612 com a torre, ajuste no 0 no 6. Oceano 140, copia. Xenê 6140, autorizado Maceió, nível 350, via peso 17. Pode prosseguir via rota do plano. Decola da pista 1-0. Após a decolagem, curva à esquerda, perfeito saída Pucajamaru. Aciona o transponder 5114, controle 1119, décima 8. Zero autorizado, Maceió, nível 350, via peso 17, rota para o novo, decola física 1-0, com a esquerda, Tuca, Jamo, Aracaju, seguro 1-4, é o telefone, e com 2-9-8, estamos na posição de aproximação. Correto, chegando no 4-0, chama. São Papa, altímetro 1-0, o nome. Zou 4207, desça para 2 mil pedras, 1-0 no meia. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Capitão 1-0, repassabilizado. 2-1-0 no meia. Está repassabilizado, está autorizado o procedimento. Zou 4207. Então 3740, bom dia, via chegada para o médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 0 no meio. Até o 080, solicitação de 040, para essa informação, aproximadamente 40 minutos. Livre desvio, então 3740, reporte ao término. Azul 2780, táxi autorizado via Alfa Kilo para a parte 3, a posição informada é 3 de Almeida, que atentou o colega da companhia iniciando o pushback. Gente, Alfa Kilo 3 Almeida, aproximando. Aquilo autorizado, a linha e manteu no 7. Papá Romeu, Mike Eco Zulu irá manter a presente Pro por mais quantas milhas? Mike, Papa Romeo, Mike, Eco Bravo. Alfa Kilo mantém a posição em alarme. Alfa Alfa Kilo, após a decolagem, irá manter proa até 3 mil pés. Após a decolagem, manter proa até 3 mil, Papa Alfa Kilo. Papa Alfa Kilo autorizado a decolar no 7 vento 030 graus 039. Decolagem de Papa Alfa Kilo, fixa a hora. Estabilizado. Final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 118-6-4207. Papa Romeo, Mike Eco Zulu. 64 milhas, nordeste de Salvador, registrado enterrado, mantém o nível de voo 050, chame o controle Aracaju, frequência 120-3. 07 estabilizado, baixou e travou, passando... Azul 4207, continua a aproximação, reporte visual, pessoal. Informo, a última aeronave avistou 600 pés. PS 4207. O Azul 4207, informo, pista molhada, chuva leve sobre o campo. PS 07. Sinal 3198, bom dia. Veja a chegada bom médio 1, no desça para o nível de voo 080, ajuste no 016. Ground roll 1648, with information we request to Marcel. Roger, go 1648, stand by, it's clear. Stand by, go 1648. Autorizado direto Duna, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 096. Ajuste na Duna, descendo 050, 3740. Vista 500, 4207. Pouso 4207 autorizado, pouso 10, vento 040 graus 039. Esse pouso 4207, informa que avistou a 500 pés. Gente. Azul 4207, solo aos 36, libere à direita, chame solo em 121 decimal 1. 211, azul 4207. Azul 4207. Azul 4207, autorizado táxi via Alfa Juliette, porta 1. Alfa e Juliette para o 1, 4207. Bronco, what's in far away? We are ready. Request to push back and set up. Confirm your gate. I stand 08. Roger. Approved the push back and set up. Red for cop. Yes, red for cop. Go 1608. Roger. Cleared Maceió, flight level 350. Via Peso 17. The accord of flight plan route. Take off runway 10, after take off left turn and depart Spuka, then Aru transition. Call code is 5120, departure control 119.8. Clear to Maceió Point Level 350, the operator 17. Runway 10, after take off right turn, Spuka transition Aru. Call 5120, control 119.8, go 1640. Confirm, after takeoff, left turn, okay? Yes, confirm left turn, go 1-2-3. Report 5-4-10. Report 5-4-10, go 1-2-3. 00, ajuste na 096, número 4 na aproximação, reduza para 2509. Ok, uma centena, momento de onda, reduza na 250, da 9000. Confirme? É o gol 1184, descendo. Sim, sim, de gol 184, aguarde. Bom, 19 vezes a chamada 770, muito obrigado, mano. Salvador, bom dia, Azul 2770. Azul 2770, bom dia, Oceano Código Transponder 0222, prossiga na saída Coral no Bravo, subindo para nível de voo 40, aguarde contato radar. 7, perfil Coral no Bravo, subindo 140, 2770. Oceano 3198, autorizado a para o nível de voo 050. Ready to attack. We have a 169 on board. 2 hours, 11 minutes, Mr. Delta Alpha 86. Drop it for us. Low 1648, approved to taxi to Holy Point, runway 10, Miami, April. And taxi India. Holy Point, contact tower frequency 118.6, Q181016. That's approved to Miami, April, India, to Holy Point, runway 10. My right is downway 18-6, channel 8-1-0-6, go 1-6-3, thank you. Livre de desvio, está 9000, repassa a término. Pois arena, está 9000. 3740, para continuar a descida. Só 3740, desça para 2000, pés autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, repassa avisado. 2000, reportarei estabilizado X-Ray, ou está 3740. Papá Romeu, Papá Alfa Kilo, chama o centro de frequência 133, decimal 65. 13365, obrigado. São 3198, após desvio, vai autorizar direto do Duna. 1939, confirma velocidade indicada. Mantendo 2.309. Sente, reduza para 2309, número 3 na aproximação. Reduzindo 2309. Chamemelo 40 autorizado, inicial pushback, reporte de táxi. Gol 94, coordena que tipo de sol assim que o tráfego da companhia liberar retaguarda, autorizado iniciar pushback acionamento, chame táxi. Utilizado funcionamento, gol 94. Ajuste 9096, então 3198. Gol 9739, autorizado descer para o nível de voo 050. Boa 9000, tem condições de curvar à esquerda na proa 090? Esquerda 090, está 9000, tem condições. Sente, reparação para o sequenciamento, curva esquerda proa 090, está limitado pela radial 280 do BR de Salvador, número 4 na aproximação. Comandio, 090 proa, limite 280 da radial de Salvador, está 9000. Afirmo, TAM 9000. Salvador, bom dia, 3286, informação... TAM 3286, via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 090, ajuste 9096. 090, a gente não tem quantidade para a chegada, está voando na 035, aproa, 350, 50 mil. Sente livre de desvio, reporte ao término, TAM 3286. Sim. TAM 9000, autorizado descer para o nível de voo 080. 080, tá 9000. 9000, tem condições de reduzir para 2209? 220, reduzindo, tá 9000. Sente tráfego que o precede na aproximação, 11 horas, 13 milhas. Rumo Nordeste, passando nível de voo na 20 para 050, Boeing 737-800. Sente o braço da 9048, tem condições de ANL colapso sem parada? Acendo, 9048. 1-648, autorizado, ANL colapso no 0, vento 0, no 0, grau 039. Além da fala, 9048. 68. Pode, volta 368, agora 768, mais, mais. Gente, eu passo a planta, editor 368. Formarei, 73. Júlio, 3286. Então, 3286, prossiga. É, estão operando o ILS ou o RNAV? ILS X-Ray da pista 90. Então, no momento desse 95, ajuste na 0, 1-6, confirma na frequência da torre 18-6. Reporte espera 18-6, eu vou 8-4. 8-4, tarde. Bom dia. Da pressão na zero. Ah, tá ok, então. Valeu. Tá descendo na proa pro INS da vez com o Red 3. O 3, 2, 1. Sim, sim. Agora, faz mais tarde. Tá 3740, estabilizado. Afirmativo, 3740. Nosso procedimento chama para o Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Tá 3198, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pistola 0, é estabilizado. Tá 9000, reduza para 2009. Ok, pode ser 220, a mínima limpa, tá 9 mil. Autorizado, tá 9000. Ok, 220, ambiente. Controle igual no 735. Meu nome é 48, decolou 46, chama controle 1 no 9, 8, bom voo. 98, só pra informação, tem uma pedra bem grande ali, quase sobre a faixa amarela, bem próxima à cabeceira. Gente, gol no 64. Salvador, gol 184, pode esperar pronto. Gol no 184, mantenha a posição aguardando. Da 9000. Está a 42 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Tuna, autorizado descer para o nível de voo 060. Direita, Duna, 060, para 9000. Salvador Control, go 1648, passing 2000 to flight level 350. Go 1648, radar contact on the path, climb to level 350, fuga departure. Flight level 350, go 1648. Gol 939, autorizado descer para 3 mil pés, ajuste na 06. 739, autorizado a proa do Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, a faixa visão. Dan 4777, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, ajuste na 096. 096, via chegada Bonf, para o 080, Dan 4777. Dan 9000, autorizado descer para 4 mil pés, ajuste na 096. 4 mil pés e na 096, Dan 9000. Dan 3286, autorizado descer para o nível de voo 050, reposta ao termo do desvio. T740, solo aos 49, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. Decimal 1 na direita, na 3740. Solo Salvador, na 3740, livrando. 4740, táxi autorizado de Alfa, reporta antes do Juliette. Alfa, reporta antes do Juliette. 3740, confirmando via Juliette, posição 08. Via Juliette, para 08, na 3740. 3286, boa, na proa de Duna. 3286, autorizado direto a Duna. Bruno 739, tráfego aqui em Prestagem na aproximação, 8.7 milhas, com 180 de ground speed em redução, Airbus 321. Gente, está monitorando aqui dentro, bom, no 3198. Complete final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 3198, center. 10, informação IFC 170 para Aracaju. Torre Salvador, tá 3198, estou passando o Índia Serra. Tá 3198, continua a aproximação, reporte na visual com o campo, informa que a aeronave que pousou avistou a 500 pés, pista molhada e chuva leve sobre o campo. Confirmei o vento. Vento 020 graus 039. Copiado. Aviso 2790, copo. Pronto, copo. Autorizado Aracaju, nível 170, via Whisky 33. Decola de 1-0. Após a decolagem, curva esquerda, perfil de saída, Conde. Aceno transponder 0221, controle Salvador, 119, decimal 8. Azul 2710, autorizado 170 para Aracaju, conforme rota, Whisky 33. Pista 10, curva esquerda, saída Conde, transponder 0221, controle 119, decimal 8. Correto, pronto, azul 2710. 2710. Final do procedimento ILS Whisky, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,6 agora, agora 739, obrigado, uma boa. Boa. Bom 9000, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 190, reforço avisado. Beleza, nível 370, via Pêsulo 19, faz verta do plano, decola da 190, curva esquerda após a decolagem, perfil de saída Momo. Transição Fruti, Atiana 5141, controle Salvador, 119, decimal 8. 3370 para Fortaleza, decoda 10, curva esquerda, Momo, Fruti, Upsul 19, Aerovia. Atiana 5141, controle 198. Gente, livre de vírus, reposta pro ano coral, azul 2770. São 3286, autorizado descer até 4 mil pés. 4777. Azul 4777, autorizado descer para o nível de voo 050. 372. São 3198, solo 54, libere a direita e chame solo em 121 de solo. Número 4 na aproximação, reduza para 2309. Aproximação 2309, tá na 4777. Pode ir, desça até o nível de voo 050, ajuste na 06. 050, 06, tá na 4777. Sequenciamento para de 3 aeronaves para pouso. Ciente, voo no 184. Torre, bola 739. Bola 739, continua a aproximação, reporte visual com campo, informa a aeronave que pousou à frente, avistou a 500 pés, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Ciência, vai reportar visual agora, 739. Então 9000, tráfego que o procede na aproximação, 8.2 milhas com 140 de grãos, speed redução, Boeing 737-800. Gente, tá 9000, tá reduzindo a aproximação. Gente, aposta estabilizada. Pois é. 9000, 10.739. Tenente, autorizado o pouso piscina 0, vento 0, 9, 0, grau 0, 2, 2. Tem livre pouso piscina 0, agora 7, 0, 9. Sete 3286, desça até 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, na pista 1 no 0, repassou o desastre. Sete 9000, estabilizado. Estabilizando agora, não tá nada nenhum. Gente, completo final do procedimento, chame em Salvador, frequência 118 decimal 6. Ok, 286, tá 9 mil. Gente, azul 2770, agora transferência. 9, solo 57, libere à direita e chame solo em 121 decimal 1, agilizando a liberação por gentileza. Direita 211, agora 739. Um 4777, confirma a velocidade indicada. Uma solicitada, 2309. Tem condições de reduzir para 2009? Imagina, dá um 209. Gente, reduza para o sequenciamento. Mas não é ponte visual com campo, informou pista molhada e chuva leve sobre o campo. 19 mil na aproximação. Bom dia, Gol 1739. Está autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da São 3286, autorizado a separar 2 mil pés, reporte estabilizado. Separa 2 mil pés, reporte estabilizado, 3286. Azul 2770. 55 milhas, tudo oeste do VOR de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 40, chame o controle ILEL, frequência no 20.1. E é bom voo. Afirmo, no espaço. Após o pouso da aeronave, autorizado alinhar e manter o piscina 0. Após a aeronave, alinhar e manter o piscina 0. Vai atingir o 050, pode prosseguir, tá? 4777. Tá 4777, autorizado descer até 3 mil pés, ajuste na 095. 3 mil com 1015, tá? 4777. Solo 1400, libere direito, chame solo em 121 no decimal 1. 21 na direita, tá 9 mil. Alô, Salvador, tá 9000. Gol 1739, via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, agora 73, vamos colocar a aeronave 4. Confirme. Alfa, comandante da Juliette, tá 9 mil. Confirme o tráfego que chama para rebote. Ah, desculpa, não deu aqui na comunicação. Alfa, e antes de cima, só precisando rebote da ponte 11. paciente, aguarde. O 3286 estabilizado. Tá, localizador, tá, 3286. Gente, compartilhando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.6. 86, tá, 3286. Tan 4777, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 no 5, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista na 0, repassabilizado. Só para nós saber o final do X-Ray, tá, 4777. Leve. Você já poderia confirmar o vento, por favor? Vento 030 graus, 04 nós. Sim. Lua 1184, decolou 01, não chama controle nenhum, 99 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, com o 1194. Puxa, né, 6140, manta a voz. Gol na 094, na escuta. Na escuta, pronto, cópia. Gol na 094? A 094, prossiga. Qual a chamada para iniciar o push? Nosso plano era para no 4, no 2, mas já estamos em... Acho que mais uns 5, 10 minutos, vamos puxar já. Ah, ok, gente, obrigado. Nada. Azul Alfa, Yankee Lima, autorizado a iniciar o reboque. Reboque para ingresso no Pátio 3.